Depois de todos esses anos nessa indústria vital, eu fui demitido sem levar um real. Um pouco antes disso meu filho nasceu, meu casamento se rompeu, e aqui tô eu, no seguro desemprego, na beira do desespero, com meu pai me ajudando e me dando uns conselhos. Foi então que ele me disse pra eu tomar outro curso, voltar, estudar e prestar um concurso. Eu falei ok, se esse é o caminho, eu vou me inscrever em um cursinho, fazer tudo direitinho, ver se arruma minha vida. Agora veja só que fita, que fita, que fita. Aula mal tinha começado, ela sentada do meu lado, no estilo roqueirinha, de olho azulado, nada a ver comigo, nem dei atenção. E se vier falar comigo é uma questão de educação. Ela pergunta o meu nome, prazer, espião. Ideia vai, ideia vem, nada a ver até então. Os dias passam em horas e as horas em minutos. Quando você vai ver, já tá dando uns rolê e fazendo coisa junto, caçando assunto, falando sobre si, falando sobre o mundo. Ela ficou impressionada com as coisas que eu falava. Falava coisas sérias e outras engraçadas. Foi diferente, meio de repente começou a pegar fogo e eu nem vi que tava quente. Mas é por nada, tem coisa errada. Foi então que eu dei uma de porteiro de balada, perguntando a idade, pedindo a identidade, pra dar uma confirmada de verdade. Daí eu pensei, desacelerei, pisei no break. Ela só tem 17. Ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17. Olha as coisas que eu arranjo, mesmo sem ser digno. Tinha nome de anjo e vigia até no signo. Menina pura que nunca foi tocada, alguém me segura pra não fazer coisa errada. E se seu pai soubesse disso, visse ser comigo, assim sem compromisso, te deixa de castigo. Ela não quer saber, ela só quer tá junto, quer tocar na minha banda e fazer parte do conjunto. Mas eu tenho outros planos e mais de 30 anos, com filho pra criar e a mãe dele me cobrando. Não força a amizade, é quase o dobro de idade. Quando você nasceu, eu já passei da puberdade. Ela falou que é indiferente, não pega nada não, que conhece muita gente na mesma situação. Mas eu não sou muita gente, tenho a minha razão. Eu sou diferente, eu sou o espião. Tenho os meus princípios, minha filosofia. Pra mim isso é indício de pedofilia. Que nada, disse ela, você tá muito afoito. Ainda nesse ano eu vou fazer 18. Minha filha é o seguinte, os números não fingem. 19 não é 20, 17 me restringe. A idade é só um número, eu sei que é preconceito. Se eu fosse o R. Kelly não seria desse jeito. Eu vou te dar um desconto, já chegamos nesse ponto. Mas se eu passar daqui, vixi, eu nem te conto. A minha consciência não permite, embora ela duvide, me ponha toda a prova no limite. Chegou me agarrando, sem pedir licença. Minha filha, eu tenho idade pra você pedir a benção. Menina doce, chegou grudando em mim que nem chiclete. E ela só tem 17. Ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17. O bagulho tava louco e eu mais louco ainda. Ela só tem 17 e eu já tô nos 30. Isso é loucura, que situação hilária. Porque ela não procura alguém da mesma faixa etária. Ela falou que era o meu jeito, que deixava ela à vontade, que eu tinha preconceito só por causa da idade. Meu caso é complicado, eu tô desempregado, com um filho separado, ainda nem tô divorciado. Pra ela tanto faz, como tanto fez. Ela ia ficar na fila esperando a sua vez. Quanto mais ela falava, mas eu dizia não. Quanto mais ela explicava, mas caía em contradição. Dizia que era crente, nem falava palavrão, que todo mundo era irmão. Então o que cê quer com espião? Ah, eu era diferente. Se fosse por mim, ela deixava de ser crente. Daí pra frente, se declarou que tava apaixonada. Dizia que era amor, parou. Eu não sou Romeu, você não é Julieta. Eu não quero amor, só quero esqueça. Não quero nada, eu falei, não força a barra que eu não sou gay. Nem sei como aguentei, mas ela saiu intacta. Nem comecei e terminei, essa é a tática. Imagina se eu tivesse, seria muito estresse. E a mina é gente fina, nem merece, não é fácil. Olha as coisas que eu passo, se fosse outros cara não faria o que eu faço. Não sou homem de aço, eu tenho meus esquema. E sei sair fora quando eu vejo que é problema. Se fosse outros tempos, se eu fosse mais moleque. Ela só tem 17. Ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, ela só tem 17, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7.